Ana de um paredão, tá? Alô, meu parceiro, conquista CDs. Alô, Alisson CDs. Ó. E assim vai. Carretinha Melodia. Carretinha R10. Das CDs. Quando eu passo de Hilux, as alvinhas gostam. Só porque tenho dinheiro, sou vaqueiro e vim da roça. Ela não gosta de cavalo, só dá mais Hilux. As alvinhas quando chegam diz assim ó: gosta de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Ó, quando eu ligo, eu paredão. As novinhas fica louca na pegada do vaqueiro. Elas pira na pegada do patrão. Andam na Hilux, ó, vê assim, ó. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Vai, Maria Gasolina. Vem assim, ó. Alô, parceiro Leandro, divulgações. Jonathan, divulgações. Toda cidade tem aquela Maria Gasolina, tá ligado? Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro, sou vaqueiro e vim da roça. Ela não gosta de cavalo, só dá mais Hilux. As novinhas quando chegam diz assim, ó: gosta de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Quando eu ligo, meu paredão. As alvinhas fica louca na pegada do vaqueiro. Elas pira na pegada do patrão. Andam na Hilux, vê assim, ó. Mas elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Mas elas gostam de gasolina. Vai, Maria Gasolina, vai. Vê assim. É pra bater nos paredões. Jonathan, divulgações. Lady CDs. Vem comigo, vem. DJ Bruno Mixer. Piqueta CDs. Romarinho CDs. Alô, Michael Jonathan. André CDs. O Moral de Ibicoara.